Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Este é o seu programa Mulheres de Esperança. Hoje teremos um tempo um pouco diferente, pois será preenchido exclusivamente com uma entrevista que fizemos a uma mulher muito especial, que embarcou numa aventura difícil, bela ao mesmo tempo, e que toca a vida de muitas pessoas. Vamos lá, entre connosco na nossa sala de visitas. Agora, vamos entrar na nossa sala de visitas. Nesta sala de visitas tão simpática, que só faltava ter aqui uma bebidazinha fresca para ficar perfeita, mas a culpa é da Sónia, que se esqueceu. Temos connosco hoje uma mulher maravilhosamente bela. Obrigada. Chama-se Marta. É muito jovem ainda. Conheço-a quase desde criança. É verdade. Portanto, nem sei muito bem como é que eu vou tratá-la, se pelo título dela, mas eu acho que vou chamar-lhe Marta. Mas para os ouvintes que não a conhecem, ela é a doutora Marta Correia. Tem um percurso de vida fora do normal para uma pessoa da sua idade. E eu vou deixar muito daquilo que é a sua vida para ela falar. Acho que as palavras na boca dela vão ter uma graça diferente e um gosto diferente. Mas eu, para arrancar, eu vou perguntar-lhe uma coisa. Marta, como é que uma advogada tão jovem, tão bem sucedida, num país europeu, de repente embarca numa aventura tão absolutamente fora do normal, que é a Índia? Olá, obrigada. Olá. Por me receberem. E tudo nasce de um sonho. Um sonho que não é um sonho recente, é um sonho que nasceu quando eu tinha 16 anos e nasceu do desejo de proteger aqueles que não se conseguiam proteger eles próprios. E foi com esse intuito que eu tirei a minha licenciatura em advocacia, foi exatamente para defender aqueles que não conseguiam defender, ou que não se conseguiam defender, que não se conseguiam proteger. Eu sei que tu, quando ainda estavas a estudar, ou pelo menos durante o percurso do teu curso, foste ao Brasil fazer um estágio sobre a criança e o adolescente. Portanto, foi com esse intuito que eu fui ao Brasil, que participei em diversas atividades que eles tinham lá, nomeadamente em orfanatos, nas favelas, e foi muito gratificante eu poder ver o quão privilegiados nós tínhamos sido enquanto crianças. Então tu estavas a dar corpo ao teu sonho. É verdade. Exato. Portanto, estava a seguir esse caminho, o caminho de poder dar de mim, das minhas habilidades, daquilo que eu podia fazer enquanto ser humano para proteger e dar alguma esperança, dar algum conforto àqueles que não tinham nada, àqueles que foram desprivilegiados, àqueles que nasceram e já por terem nascido naquele seio, já de si já nasceram com um pé muito atrás daquilo que nós esperamos para os nossos próprios filhos. Entretanto, acabas o curso, entretanto casas, entretanto resolves fazer a tua vida num país europeu, onde encontras um trabalho muito bom, onde ganhas muito dinheiro. Ficou esquecido esse sonho? Eu acho que às vezes a vida impulsiona-nos para nós tomarmos um caminho diferente daquilo que nós próprios sonhamos, porque nos acostumamos a um certo estilo de vida, porque queremos aquilo que no padrão da nossa cultura é o normal, é o usual. E é o que toda a gente quer. E o que toda a gente quer, não é? É isso que a televisão nos dá, é isso que os nossos amigos nos influenciam, é isso que a nossa sociedade à nossa volta nos pressiona, não é? Porque nós temos que saber muito bem aquilo que nós queremos, mas muitas vezes, ainda que nós saibamos aquilo que nós queremos, somos influenciados a seguir um outro rumo. E a vida, a própria vida, leva-nos a muitas vezes a termos que nos confrontar com uma decisão. E no meu caso foi o fato de eu estar casada, estar num país europeu muito bom, muito calminho, onde me via educar os meus filhos todos, não é? E a vida leva-nos a ter que tomar decisões difíceis. E no meu caso foi um divórcio, que foi um divórcio por mútuo consentimento, mas foi um divórcio que também não era não era um desejo meu, não era um sonho meu, não é? Não é, eu acho que não é de ninguém. Mas foi um divórcio que aconteceu. E no meio desta crise familiar, no meio desta crise de o que é que eu vou fazer agora, muitas vezes é quando Deus nos revela novamente sonhos passados que nós tínhamos. Desejos. E que ficaram escondidos debaixo de outras opções. Exato. E foi nesse momento, eu gosto muito das palavras do George Werfer, quando ele diz que no meio do falhar, nós temos sempre duas possibilidades. E o falhar pode ser a porta para o nosso sucesso. Uhum. Portanto, não quer dizer que ao falharmos em alguma área da nossa vida, que para os outros pode ser, agora nunca mais vais conseguir levantar, agora nunca mais vais conseguir fazer aquilo que tu poderias fazer. E é exatamente aí que Deus nos mostra que há uma esperança, há uma outra forma, há um sonho que estava lá escondido, que é um sonho que realmente eu tinha, que é aquilo que me está a fazer hoje em dia muito, muito feliz, completa, uma pessoa realizada, uma pessoa que sente hoje em dia que não havia dinheiro nenhum. Eu sou acordada às 7 da manhã por trombetas que anunciam casamentos no meu prédio. E no Luxemburgo isto era impensável, não é? Portanto, é uma situação que eu não estava habituada. Eu saí da minha zona de conforto para uma sociedade que não é a minha, para uma cultura totalmente diferente da minha, mas hoje em dia sinto-me muito mais realizada, feliz, completa do que com qualquer outra ambição ou sucesso que podia ter profissionalmente, porque era acreditar, era uma continuaste, porque tu continuaste, mesmo depois da tua crise familiar, continuaste a trabalhar em Luxemburgo, sim. E ainda durante algum tempo, até que há aí uma parte que eu acho extraordinária. Tu vais numa aventura absolutamente fora do normal. Tu resolves subir uma montanha. É radical. Radical. eu acompanhei desde a parte, portanto, desde o meu divórcio, acompanhei organizações que tivessem a ver com o meu sonho. Porque lá está, voltei Voltou a lembrar outra vez. Sonhos que tinha e voltei a lembrar aquilo que, quando eu tinha 16 anos, me fazia, era a minha motivação, era para isto que eu queria viver, era isto que me influenciava a ir mais além. E voltei a ter esses sonhos e passei a acompanhar organizações missionárias que tivessem a ver com o meu sonho. E uma dessas organizações era a Operação Mobilização, que muitos dos nossos ouvintes podem conhecer como a Organização dos Barcos, não é? E essa organização tinha um evento muito apelativo para mim, enquanto desportista, enquanto aventureira, que era subir o Everest, o Base Camp Everest, com o objetivo de alertar a sociedade em geral, e especificamente a sociedade na Europa, porque era o país, portanto, o continente de onde eu viria, para o tráfico humano, para a luta das mulheres e crianças que estão a ser traficadas. Uhum. E juntando-me a um grupo de 45 mulheres, decidimos... Essas mulheres vinham de onde, Marta? Vários países? Vários ou eram países. Todas do mesmo lugar? Não, não, vários países. Nós tínhamos mulheres dos Estados Unidos, tínhamos mulheres da África do Sul, do Irão, da Índia, da Alemanha, do Luxemburgo, de Portugal, e tínhamos mulheres de diversas culturas, diversas classes etárias, diversas situações familiares também. Tínhamos mães e filhas, tínhamos mulheres já nos seus 60 anos, mas todas com o mesmo propósito, todas com o mesmo fim. Subir a montanha para alertar a sociedade. Exatamente. Para esse flagelo terrível que é o tráfico humano. Exatamente. E foi isso que eu fui fazer. E pensei, vou dar das minhas férias, vou dar, porque nós tínhamos que, para além de ser as minhas férias, não é? Que é quando nós queremos descansar e quando nós queremos aproveitar para estar em família, iriam ser as minhas férias. Então eu resolvi aproveitar as minhas férias e dar das minhas férias para, para a organização, e juntei-me ao Freedom Climb e estas 45 mulheres. Quando subia o Everest, nós temos muito tempo para pensar, para estar sozinhos, para apreciar a vista, para meditar, não é? E é tão engraçado que dizem sempre que as mulheres, quando estão juntas, nunca se calam, não é? Há sempre conversa. E ainda que houvesse motivo para conversarmos, havia muitos momentos de silêncio e muitos momentos em que estava realmente numa conversa íntima só eu e Deus. Que é uma coisa que eu incentivo toda a gente a fazer. É... Porque no meio do nosso dia-a-dia, do nosso trabalho e de tantos apelos que temos à nossa volta, muitas vezes nós não encontramos esses momentos de intimidade e de solidão. É. Para estar a falar com Deus. E num lugar desses, de certeza que as pessoas tinham que ter esse tempo. E é verdade. E foi extraordinário como nós, quando deixamos uma moldura que nós temos de que é como Deus nos pode falar ou como as outras pessoas nos podem impactar a nossa vida, como nós saímos dessa moldura e somos extremamente surpreendidos por aquilo que pode acontecer. E foi o que me aconteceu a mim. Então, e nessa subida, à medida que vocês subiam a montanha, tinham etapas determinadas, não é? Tinham objetivos a atingir, etc. Havia algum... Cá para fora passava tudo isso que vocês estavam a fazer? Havia meios de comunicação que falavam sobre a vossa subida, sobre esse climb que vocês estavam a fazer? Sim, sim. Tínhamos essa possibilidade de o fazer. Além das redes sociais, nós sabíamos onde é que tu estavas pelo Facebook. A nossa líder fazia-o diariamente. Eu não fazia tantas vezes, mas ela fazia diariamente, mais do que uma vez por dia. Mas durante essas etapas nós sabíamos exatamente onde iríamos estar. E à medida em que nós íamos subindo cada vez mais e mais, portanto, à medida que eu ia tendo estas conversas íntimas com Deus, Deus também estava a colocar desafios à minha vida. E é uma coisa que não se consegue explicar, porque é um desafio que eu vos coloco porque tem que ser experimentado, que é este tete-a-tete com Deus. E à medida em que eu ia tendo estas conversas, eu ia colocando então desafios a Deus. E eu dizia-lhe, olha, esta pessoa teve que voltar para baixo porque não conseguia mesmo subir. Se ela conseguir voltar para cima e eu conseguir falar com ela outra vez do trabalho que ela está a desenvolver na Índia com estas mulheres e crianças, então eu aceito e eu vou. E foi tão engraçado que esta mulher de 42 anos tinha voltado para baixo porque estava anémica, portanto, sem ferro, sem nada, Estava totalmente cansada. As pessoas que estão a subir a montanha, para os nossos ouvintes, têm que ser periodicamente testados clinicamente, sim, não é? Sim, sim. Em termos médicos. Estamos sempre a ser acompanhados. Todos os dias. Todos os dias. Então, eles viram que ela não tinha ferro, então teve que voltar para baixo. E, surpreendentemente, no dia seguinte, ela estava connosco. Imagina. o percurso que nós demorámos quase um dia e meio a fazer, ela fez em 3 horas, que é uma coisa extraordinária, não é? E eu tive a oportunidade nessa noite de estar com ela, de falar com ela, porque ela nessa noite, depois dessa noite, ela já não nos podia acompanhar mais, porque tinha que ficar e fazer o período da aclimatização e só depois então poderia prosseguir. Mas nessa noite eu tive o privilégio de poder falar com ela e as experiências que ela partilhou comigo daquilo que se passava na Índia chocaram-me, fizeram chorar o meu coração, fizeram-me pensar nos meus sonhos, naquilo que eu tinha, naquilo que eu podia dar àquelas crianças e na forma extraordinária como Deus me estava a mostrar este desafio, que era: se tu realmente queres conhecer o meu sobrenatural, quão grande, quão profundo, quão extenso, quão alto é o meu amor, então tu tens que vir e tens que experimentar por ti mesma. E foi isto mesmo que me levou a aceitar este desafio e me levou a deixar esta posição tão confortável que eu tinha. Mas espera aí. Mas tu não conseguiste subir o Everest? Não consegui subir. Fiquei num base camp. Fiquei no base camp Everest. Qual é a sensação de não conseguir ir mais além? É muito frustrante ver as nossas amigas, porque já eram irmãs, nós passámos por muita coisa juntas. Claro. Irem e nós ficarmos, porque também já tínhamos dividido o grupo a meio, porque metade do grupo já não tinha conseguido subir até ao sítio onde eu estava e já tínhamos dividido o grupo a meio, e ver o restante do grupo abandonar o acampamento e eu e a minha amiga ficarmos só as duas para trás, ficámos com aquela sensação de: então e agora? O que vai acontecer? E vocês ficam naquele lugar à espera da descida ou são trazidas para baixo? Era à espera da descida, porque elas iam subir a montanha, que ficava a cerca de 5.500 metros. Portanto, elas iam subir o Kalapatar e iam voltar a descer no mesmo dia. Portanto, nós ficámos naquela zona dos 5.050 metros, portanto, a rondar os 5.000 metros, mas não subimos já aos 5.500. Marta, o que é estar a 5 mil metros de altitude? Diz assim em pouquinhas palavras, eu não consigo imaginar. Eu, quando cheguei àquele lugar, eu não sabia como é que eu estava a chegar. Eu não te consigo explicar. Eu chegar aos 5 mil metros e pensar: eu não vou conseguir chegar ao acampamento, porque eu não, já não era eu que estava a andar, era, eu sentia que eram as varetas que eu estava a usar que me estavam a levar, mas já não era eu. E eu lembro-me de chegarmos ao acampamento, de eu colocar as varetas e nem sequer me querer sentar. Ficar em pé e só querer cantar. Eu só queria cantar. Elas chamavam-me a cantora, o piu-piu, o pardalinho, estás-me a cantar. Tanto que quando eu deixei de cantar durante esse dia todo e só cheguei no fim e cantei, o nosso líder, ele disse-me: Marta, eu percebi que havia qualquer coisa errada contigo, porque quando o Rochinol não canta, há qualquer coisa errada. E eu nesse dia então não cantava, e quando eu não cantava, ele achava aquilo tudo muito estranho, que era o nosso guia. E quando eu cheguei e desatei a cantar, ele pensou assim: pronto, ela está bem. Já está boa. Já está boa. Mas comecei a ficar com muitas dores de cabeça. Era uma dor de cabeça enorme, que parecia que a minha cabeça ia arrebentar por dentro. É a pressão da altitude. Que era a pressão da altitude. Marta, havia tanto. Fazíamos um programa só com essa subida, com a escalada do Everest. Só com a escalada do Everest chegava. Mas temos outras coisas importantes para falar. Mas eu queria só fazer uma pergunta: qual foi a repercussão dessa subida, desse ato heroico que vocês, 45 mulheres, fizeram? O que é que isso teve na sociedade como resultado para aquilo que vocês tinham em mente? Falar contra o tráfico humano. O impacto. Eu acho que foi tão importante, porque nós, enquanto estávamos a subir, nós proclamávamos libertação para aquelas mulheres. E era, foi tão simbólico, o facto de no dia em que nós estávamos a subir, no dia em que nós chegámos ao Calapatar, porque eu digo nós porque eu estava com elas, não é? Claro. Ainda que não estivesse fisicamente, claro, eu estava com elas. E era tão engraçado porque eu via a montanha que elas estavam a subir, e quando havia uma nuvem a passar pelas montanhas, eu dizia: nuvem, sai dali, que elas precisam de sol, porque estava frio. E então nós estávamos com elas. E quando elas subiram, no dia em que elas subiram, 10 traficantes da rede do Nepal, do Katmandu, foram presos e esta rede foi desmantelada no dia em que nós chegámos e proclamámos libertação para estas mulheres. Portanto, foi muito simbólico. Para além disso, o fato de nós termos subido, portanto, como eu comecei a explicar, nós passámos por muita coisa juntas. E essa muita coisa é o fato de nós, por exemplo, não nos conseguirmos levantar. E eu acho que também foi muito simbólico. Era nós não nos conseguíamos levantar do chão para irmos, porque nós estávamos com gastroenterites, tínhamos bactérias. Portanto, todas as consequências que vêm daí, que vocês já podem estar a imaginar. Todas essas condições físicas vêm do facto de vocês estarem a uma altitude fora do normal. Isto começou em baixo, portanto, quando nós começámos a subir. E foi um bocadinho simbólico, porque foi nós estarmos a sair da mesma situação em que estas mulheres que nós estávamos a proclamar libertação estavam a sair, porque quando estas mulheres são resgatadas, elas são resgatadas do sítio de humilhação, onde estão desprovidas de toda e qualquer dignidade humana. Dignidade humana mesmo. Uhum. E o facto de nós estarmos ali a limpar sofrimento, o vómito umas das outras. Sofrimento físico também. Sofrimento físico. Portanto, o facto de nós estarmos ali a limpar o vómito umas das outras, a levar com as coisas umas das outras, possibilitou-nos a nós sairmos da mesma zona ou da mesma posição em que estas mulheres estariam. E o facto de chegarmos lá acima, de lhes mostrar que não é fisicamente, não era humanamente possível nós fazermos esta viagem, não é? Não era humanamente possível estas mulheres pensarem que poderiam sair de uma posição em que foram desprovidas de qualquer dignidade humana. Onde lhes roubaram tudo. Foram vendidas pela própria família. Exatamente. Foram traficadas. Porque os próprios maridos disseram: leva. Sim, ou por vezes até porque vão em busca de um trabalho e Sim. acabam por ser exploradas, Sim. não é? Também há situações assim desse género, não é? E acabam por ser surpreendidas. E como diz a Sara, roubam tudo, até a identidade. É. Porque elas ficam como se fossem, não existem mais. É. E aquilo que nós vemos muito, quer na Tailândia, quer na Índia, são mulheres que para além são fortes, emocionalmente elas são muito fortes, mas como a contrapartida é essa, se tu fizeres alguma coisa para saíres desta situação, para te defenderes a ti própria, nós vamos e matamos a tua família. Uhum. Porque nós temos pessoas no local que são as mesmas pessoas que te recrutaram, não é? Faz parte da rede, não é? Exatamente. E têm essas chantagens. A chantagem emocional. Que é para as manter ali naquele cativeiro. Marta, quando vocês voltaram, quando voltaste à tua vida normal, quando voltaste à tua casinha confortável, deve ter sido uma sensação interessante essa de tomares banho numa casa de banho com aguinha quente e deitares-te na tua cama confortável, na tua almofada fofa. Deve ter sido maravilhoso. Ficou tudo para trás, a aventura ficou para trás, o sonho estava lá no coração, acalentado, mas agora vamos voltar ao meu normal. Foi normal ou não foi? Eu acho que nunca chegou a ser o normal, porque portanto, eu lembro-me de ter chegado num sábado e no domingo ter reunido os meus amigos, já depois de ter falado com o meu pastor, e de lhes dizer: olha, tenho este desafio e vou para a Índia. Disseste logo de chofer. Logo no domingo, foi logo assim. E eu lembro-me de estar naquela mesa, na minha casa, e de elas me dizerem: nós até tínhamos feito apostas, se tu voltarias, se tu alguma vez voltarias, ou a voltares, quanto tempo é que ias ficar? Portanto, eu acho que quando nós temos estes sonhos dentro de nós, nós também refletimos aquilo que nós ansiamos, nós refletimos aquilo que nós sonhamos. E, portanto, para os meus pais, para a minha família... Como é que os teus pais, os teus irmãos, a tua família reagiu Uma aventura que... tão fora, tão despropositada. Eu acho que para eles, vem um bocadinho o fato de estarem a colocar a filha numa situação perigosa, não é? Porque a Índia não é propriamente um país... Um lugar seguro. Um país onde nós possamos considerar como um país de primeiro mundo, não é? É aquilo que nós consideramos um país de terceiro mundo. Portanto, a cultura é diferente, portanto, tudo é diferente. Mas quando eu falei com a minha mãe, por acaso foi tão engraçado, quando eu falei com a minha mãe disse, sim, filha, eu já sabia, não é? É isso o teu sonho que tu tinhas já desde há tanto tempo. Portanto, quando nós temos os nossos sonhos, nós também deixamos os nossos sonhos amadurecer, nós deixamos que no tempo certo os nossos sonhos deem o seu fruto. E quando o fruto vem, é aquele fruto bom, que está mesmo bom, não é nem maduro demais, nem verde, é aquele fruto que é mesmo naquela época, na época certa, não é? No tempo certo, no tempo oportuno. E isso faz toda a diferença, quer para a família, quer para os amigos. Portanto, foi mesmo no tempo certo, porque se calhar se fosse um bocadinho antes, havia de haver muita gente, quer amigos, quer familiares, que me diriam, não, isso é consequências da tua crise emocional e psicológica e familiar. Claro. Portanto, não é isto que tu vais fazer. Mas como me conheciam, como as pessoas sabiam exatamente que eu estava muito bem, que já tinha ultrapassado, portanto, estava numa divisão agora, não é? Vou continuar a seguir para o meu próprio umbigo, para aquilo que eu posso ter, para aquilo que eu posso alcançar enquanto ser humano para mim, ou vou alcançar para ver realizado nos outros toda a plenitude do amor que eu tenho em mim, que Deus colocou em mim. Portanto, era essa a divisão, era essa a escolha que eu tinha. E a vida é feita de escolhas e é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, é sempre uma escolha. É uma escolha nós acordarmos e sairmos da cama. É uma escolha nós querermos telefonar a alguém e dizer, olha, eu quero passar tempo hoje contigo, eu quero saber o que é que se passa na tua vida. E hoje em dia, na sociedade, hoje em dia, nós vivemos muito para nós próprios, que é... E depois surpreendemos pelo fato de não termos ninguém à nossa volta. Exato. E é uma coisa que eu hoje em dia, ainda hoje, estava a falar com a minha mãe. E a minha mãe dizia-me, oh, filha, nunca vi uma agenda como a tua. Deve ser pior do que a do Presidente da República. Mas é fruto do fato de eu me dar às pessoas. E quando nós nos damos, as pessoas querem estar connosco. As pessoas querem reunir-se connosco. Querem estar, não é? Só para estar. A Marta... tem tantas coisas para contar. Ainda agora ela voltou para casa, ainda agora ela está a fazer as malas para ir para a Índia. E como os ouvintes já perceberam, nós já não temos todo o tempo para conseguir perceber toda esta enorme aventura, tão fantástica e tão gloriosa. De modo que, Marta, precisamos de ti para a semana outra vez. Não te importas? Queremos saber o resto. Tenho que ver com a minha personal assistant. Tua agenda. Claro que será um gosto estar com vocês novamente. Então, até para a semana, se Deus quiser. Para a semana continuaremos nesta grande aventura e ouvir esta mulher extraordinária contar-nos o que está a fazer num país distante como é a Índia. Até lá! Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 11 28